Décima 8, nós estamos 5513, após lotar DCT Aru. Correto, chama pronto para acionamento. Chamará para acionamento 6224. Papa Romeu Whisky Sierra Mike no solo 50. Libere à direita na taxiway Eco, após Alfa. Qual local de estacionamento? Não sei. Pode ser. Gente, libera então na Eco, Alfa, Kilo, parte 3. Papa Romeo Whisky, Sierra Mai. Aviação geral. Eco, Alfa, Kilo, parte 3. Calma, fogo, Deus amado. Mantenha a minha frequência. Total 9908. Total, escuta. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, via Peruísque 58, Papatiane Lima, após direto, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda, após Sagaz. Controle 199.8, transponda 5514. Total 9908, autorizado nível 320 para Guarulhos. Correto, chamo pronto para acionamento. Solo, é... Faça a cima para o total 908, após Sagaz, voa direto, posso? Rio 5972, aguarde cópia. A sua escuta para a cópia. Muito boa noite, pode chegar ao Zero Nine with you, full time chamo Autolizer, runway 10. Report runway inside Air Portugal 109. Build 09. Total 9908. Após Sagaz, a princípio não está autorizado a voar direto posição Poços, não. Tem que seguir via a Peruísque 58. Após Leda, aí está autorizada a proa de Sagaz, passar pela posição Sagaz, que continua na Peruísque 58, onde vai passar por Poços de Caldas, mas não voar direto de Sagaz para Poços de Caldas. Isso aí não está autorizado. Afirmo. Agora em rota, quando a senhora estiver ali próximo a Sagaz, poderá solicitar autorização para o centro voar direto para a posição posto. Ele poderá autorizar. Portugal 019, now we're runway side. Check landing gear down and lock it. Affirm, gear down and lock it, Portugal 019. Roger. Clear to land runway 10160 degrees, 09 knots, at Portugal 1019. Clear to land, runway 10, Portugal 019. .300, sua identificação, desça para 2000 pés, chegada à mar e ajuste ano 096. Ano 096, 2000, descendo na mar, 2. Escuta. Autorizado para o Galeão, nível de voo 320, via Peruísque 50. Saída com curva direita, Dael, Leda, após Leda, direto Bidev. Controle 119 decimal 8, transponda 5507. O 320 para o Galeão, na praia Dael, na Peruísque 50, pela curva direita. Dael, após Leda, pode de 10, 507 no transporte, 5972 da Rio. Correto, chamo pronto para acionar. Chamarelo. Air Portugal 019 on the ground at 57. Leaving the runway next to the right, Golf Alpha Juliet, gate 1111. Call me before Juliet. Ok, locating next via the right, Golf Alpha Juliet to gate 11 in Portugal 019. Report before Juliet. I'll call you before Juliet. Prossiga. Portão 06, parte 3, autorizado, chame pronto para o táxi, na sequência da torre 198, decimal 6. Pode monitorar a partida presente. 1986. Portão 9908, autorizado, estacionamento, da presença monitora 2022. 3 Salvador, boa noite, OF 7-7-6, informação Alfa. Estacionamento? 5972. Aguarde autorização. Temos um tráfego já no 06 autorizado para o pushback de estacionamento da Total. Aguarde. Portugal, Zebra Nana, approaching taxiway Julius. Só de Duna, 35344. April 1, Gate 11, Air Portugal 1019. Okay, via taxiway Juliet, apron 1 to stand 11 at Portugal 019. O objeto 5716, sua identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 2000 no 0 no meio. Puxa NR 6224, autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, puxa acionar, chamará para o táxi. Da formação. Autorizado. Rio 5972, assim que o Boeing 727 da Total liberar a cauda, está autorizado o seu acionamento pushback. Chame pronto para o táxi. Ativa 5 Total liberar a cauda, autorizado Rio 5972. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera no zero, total 9908. Juliette Alfa, para o ponto de espera no zero, total 9908. Equador, o trip 5344 está a 2 milhas do externo, estabilizado, localizado. É Portugal 019, please. Skok, turn off Skok transponder, please. Ah, 019. Confirme quem chamou o Salvador. Salvador, Xanã 6224, por táxi, com 101 a bordo, 2 horas 21, alterna receita. Número 2 no táxi, 727 da Total, segue, sigam até o ponto de espera, aguarde para decolagem. Xanã 6224. 6224, vai seguir aqui o total, 27 da total e aguarda no ponto de espera da 190. Mantenha o ponto de espera e acusa avistando o tráfego tipo Embraer 190 da Trip Nacional. Está mantendo o ponto de espera da 190 e joga o tráfego Nacional, total 9901. Gente, após o Embraer 190 pousar, autorizada a linha e manter. Total 9908. 9908 após o pouso do Embraer da Trip Nacional. Azul externo, trem checado visual, trip 5344. Autorizado pouso, 190 grau 089, trip 5344. Livre pouso, pista 10, trip 5344. 3600. Barulho? 4h20? 3h20, desculpa. Do táxi, ponto de espera no zero, Rio 5972. Trip 5344 no solo 08, livre à direita. Eco, Alfa, chame antes da Juliette. Seu portão é 103, remota, pátio 1. Remota Pátio 1, chamar antes da Juliette, o trip 5344. Total 9908, pista livre, autorizado decolar, 170 graus, 079. Controle Salvador, boa noite, UF 5837, informação Alfa. 5837, essa é a identificação, desça para 2000 pés, ajuste no zero no meio. 1016 é o ajuste, desce 2.5837, identificou. Bertino. Soria. Salvador, Xamené 224, solicita alinhar e manter. Condições de decolar imediata atrás do 727 da Total, um minuto atrás, a decolagem vai ter que ser imediata. Afirmo. Então alinhar e manter, prepare-se para a decolagem imediata. O Xamené 6224, o tráfego da TAM está uma milha, duas milhas de Simbra. Ok, livre alinhar e manter para decolagem imediata, vai manter. Total 9908, decolou aos 10. Chame o controle em 199.80. Boa noite. Total 9908, chama o controle em 119.8, boa. Externo, Baixada Travado, 3600, Tatão. 8186. Boa. Boa noite, Torre, Salvador, TEN 3600, passou em Serra, Baixada Travado. 18.6. Boa, foi bom. Controle Salvador, total 9908. 908, contato radar, suba 320. 320. Autoriza Leda para o total 9908? Exato. Direto Leda, grato, total 9908. 0, aguarde pista livre. Foque 100 da Oceaner, decolando. 7, final baixar travado. Antes da Juliette, outra aqui. Trip 5344. Está autorizado o táxi para... posição 1-3, remota do pátio 1. 1-3, remota do pátio 1, no trip 5-3-4-4. TAN 3600, vento 180 graus 059, autorizado, pouso, pistão no zero. Leva a posição 3600. Oceaner 6224, decolou 1-2, chame o controle, boa noite. Chame o controle, Oceaner 6224, obrigado, boa noite, até a próxima. Até logo. Controle Salvador novamente, boa noite, Oceaner 6224, cruza 1400 na Lotar. Confirme 6224. 6224 decolou. Cruza B600, Lotar, saída. Seu destino era Caju? Pois é, incrível que pareça, mas essa é a rota que deram pra nós aí devido à não homologação à EVSM. A gente vai direto Aracaju ou então aquela posição mais próxima. Sob vetoração, o senhor vai voar na proa 50. Ok, então proa 050, Chanel 6224. No Solos 1-3, libera a direita, solo 1219. Liberando a direita, 219, então 3600. Corrijo, mantenha a minha escuta e chame antes da Juliette. Na sua escuta, chamar antes da Juliette, então 3600. Vento noite. De nosso. Estabilizado em LS. 5-7 no meio. 5-7 também estabilizado, localizado no LS. 5-7 no meio, torre 18 no meio. Vento 180 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no meio, aguarde pista livre. meia, livre pouso não no zero, vento no 80 graus com 5 nós, altímetro no zero no meia. Q5972, decolada usando 5, chame controle 19 decimal 8, bom voo. 198, Rio 5972, obrigado. Controle o Rio 5972, né, escuta? Confirme se a pista está molhada. 103600, táxi via alta, Juliette, portão número 9. Gente, pela Juliette, portão 09, 103600. Dois, tá escutando o MG 5796? Afirmo. Quem informa se a pista está molhada? Pista seca. Obrigado. Solo, boa noite. Sideral 9971. Prossiga. 340 para Guarulhos. Sérgio, não tem que... Gente, eu estou no 8, sinal 6. 8-6. Boa noite, eu sideral 9971. Para 1-4-0. Gol no 643, desça para 2 mil pés, chegada bom, aciona identificação 1015. Interscorre autorizado 2000 na ponte com 1015, o nome 643. No meia, solo ao Zuno 7, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, quilo PAT 3. Alfa, quilo PAT 3, 57 no meia. A 71 pronto para cópia. Prossiga. Está autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu 14 até Grupo, via Pesulu 16 Belo Horizonte, após DCT 13, a Periwisk 58 até Poço de Caldas. Saída da El, Leda, Crate. Decola da 10, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5526, coteja. Sideral 9971 foi autorizado para Guarulhos nos 340 pela Aperzulu 14 até Grupo, depois Aperzulu 16 até Belo Horizonte, por direto Trive, Aperzulu 58 até Poço de Caldas. A saída vai ser da El, decola da 10, curva direita após 198 controle. 5526 é o código de transporte. Saída da El, Leda, Crate.